так сказал Сибудяр. Я Сибудяр Ливекс, порти на атаке отел. Порти на отел, Сибудяр. Uno 399, decolado às 47, chame controle 119, decimal 35. 1935, gol no 319, obrigado, seu controle. Salvador, boa noite, gol no 399, decolado na bola e na segunda. Gol no 399, contato radar, decolagem, saída gol, transição Gonza, suba nível 360. Direto ao 360, gol no 399. Mantenha o perfil de saída. Saída agora, transição Gonza. Gol no 399. Gente, na gole Gonza para o 360. 399. Solo gol 1940. Está na posição 1, no sextão uniforme. Copia Guarulhos. 360. Gol 940, aguarda autorização 360, Guarulhos. Guarda. Quadra após toque autorizado e LS de separadores europeus, KNH1 no 007, reportabilizado no cu do localizador. Após toque, está autorizado ILS, descendo para 2000, reportará estabilizado o Guará 04. Cardeal 50, está autorizado cruzamento, pistão no 028, via taxa e delta, após alfa e próxima Bravo, vai chamar 208 meia dúzia, o ajuste é no 007, bom voo, boa noite. Boa noite, graças. Salve Salvador, da zona 97, gate 9, com a informação e uniforme, cópia Galeão 320. 380, Galeão, aguarde cópia número 2 para cópia. Saída da El Blaise. Obrigado, guarda. Como 399 está restrito nível 340. Restrito 340, bono 399. 940, pronto, copy. Pronto. Foro 940, está autorizado destino Guarulhos, senhor voo 360, via Upper Whiskey 50, decola pistão no zero, com curva direita, após decolagem na saída da EL, transição de NER, transponder 55, corrigindo transponder 5512 e a frequência do controle 119.35. Sente autorizado para o voo 940 Guarulhos, nível 360, via Upper Whiskey 50, saída da EL, transição de NER, vai seguir o perfil da carta. Chama 5512-1935. Correto, voo 940, ajuste no 007, chame pronto, pushback, sinometro, informe gate. Está na posição 1, qual informado? Cliente. 1399, chama agora Centro Recife, 1128-8, alterne 1126-4. 2128-264, voo 399. Obrigado, tem uma boa transmissão, mano. Prossiga. 3197, está autorizado Galeão, número voo 380, via Pesulo 14, até a posição Tuquim, após Upper Alpha 317. Decola pistão no zero, com curva direita, após decolagem na saída da EL, transição Blaze, transponder 5507, e a frequência do controle 119.35. 3197, autorizado 380, Galeão, uniforme do 14, até Tuquim. Após o uniforme Alfa 317, decola no zero, curva direita da El Blazer, saída 0100, transponder 1935. 7, não foi entendido, transponder, é o 5507. 5507. Correto, o ajuste no 007, chame pronto, pushback, sonamento no gate 09. 17, camarada. Salvador, ou no gol no 84, 160 para o 150. Gol no 884, aciona a identificação, autorizado via, chega da mar e desça para nível 050. Perfil lateral, descendo ao 50, gol no 884, identifica. Oito, está ciente da informação em uniforme? Afirmativo. Estrela baixada e travada, Guará 04. Guará 04, autorizado pouso, pista no 0, vento 090 graus, 12 nós. Autorizado pouso na 10, Guará 04. Radial 50, decolado aos 54, chame controle 19.35. Controle 19.35. Cardeal 50. Cardeal 50, contato radar na decolagem, suba para 3 mil pés, mantenha presente proa e aguarde vetoração para interceptar o ILS Cardeal 50. Mantendo 3 mil na proa, aguardando vetoração, Cardeal 50. Colo Salvador com 601. 3400 Galeão. Espera até 19 Zulu, confirma? Positivo. Pista oferente só extensão no momento, Guardião 04. Obrigado, agora 04. 3, Gota 3197, puxa estacionamento gate 9. Autorizado no 09, chame táxi, está 3197. Lembra, chama táxi. Curva agora à esquerda, proa 045. Em caso de telecomunicações, ao interceptar a radial 070 de Salvador, reassumirá a navegação e voará direto posição pelo cardeal 50. 50, proa 045. Em caso de falha, a radial 070 voa direto pelo cardeal 50. Para 04, solo 58, livre, backtrack, taxamento pela pista, reporte livrando. Seu Matheus, livre backtrack, livrar, vai livrar, vai cruzar livrando, agora 04. Uno 884, reautorizado 2000 pés, Kenegão no 007. Autorizado ILS, reporte estabilizado no curso localizador, gol no 884. Pronto, 601. Gente, gol no 601, está autorizado para Galeão, número voo 400, via Pesolo no 4 até a posição Toquim, após a Peralfa 317. Decola da pista 10, com curva direita após a decolagem na saída da EL, transição Blaze, transponder 5473, e a frequência do controle 119.35. Colisou com a centro, Galeão, Pesolo 14 até Toquim, depois a Peralfa 317. Decola da 10 direita da EL Blaze, 5473, 1935, controle gol 601. Correto, chame pronto no 03, o ajuste é no 007, vou no 601. 27, portada pronto, vou 601. Ou agora à esquerda, proa 280. Seu limite é a magnética 120 de Simbra. 280, limitado pelo 120 de Simbra. Sim, deixa eu estacionar ali para 15404. 04. Quase iniciei a redução para aproximação, repassabilizar no curso do localizador. Oito oito quatro, copiou o controle. Poderia confirmar? Inicie redução para aproximação, reposto estabilizado no curso do localizador. Voo 1884. Está reduzindo, voo 1884. Controle, boa noite, voo 1263 de uniforme. Voo 1273, confirme. Exato. 1273, oceano de edificação, autorizado via chegada BOMF, desça e mantenha nível 060. Autorizado via BOMF, 060 autorizado, Gona 263. Juliette, Alfa e Bravo, Fonte Espera 118, dúzia, torre, ajuste no 007, então bom voo, boa noite. Libertax, via Juliette, Alfa e Bravo, lá no Fonte Espera, chama a torre, 22, 319. 50 com vagoré esquerda, proa 260, seu limite é a magnética 1010 de Simbra. 260 limitado a 110 de Simbra, cardiótico 0. Bono 776, reduz a velocidade para 210 nós. Vamos tampar, Bono 776. Finalizado, gol, 1884. 1884, completo final ILS, 4 milhas para o marcador externo. Chame torre, 1186. 186, boa. 10, vento, 090 graus, 119. Livre, alinhar e decolar, pistão 0, distância 3197. Bom, 273, reduz a velocidade para 250 nós. Dizendo para 250 nós, Bom, 273. Aproximação, aguarde, pista livre. Aguardando, 1884. 050. 050, prazer. 50, desça para 2000 pés, QNH1 no 007. 2000, estado 27, o cardeal 50. 0 graus, 119. Ok, tá bastante travado, vou no 884. 3197, decolada 06, chame controle 19-135. Chamar controle 19-135, uma boa, 3197. Poderia só confirmar o vento, por favor, 984? Vento 090 graus, 119. 7 graus. Então, identificação, desça via Mare, nível 060. Afirmativa, identificou desse via 060. Plano 776, reduz a velocidade para 200 nós. 200 nós, 776. Controle Salvador, muito boa noite, Altan 3197, decolou ainda mantendo a proa, cruza 2500. Solicita da El. Altan 3197, inicialmente mantém o perfil de saída, suba nível 380, contato radar na decolagem. Mantém o perfil, 3197. Ao 50, detonação para interceptar o curso localizador, curva esquerda, proa 130, reposto estabilizado. 130, reposto estabilizado, cardeal 50. Bruno 776, após ITAP, desça para 3000 pés, QNH1007. 3000, 1007, gol 1007. Inicie redução para aproximação, gol no 776. Confirme. Inicie redução para aproximação, gol 1776. 1776, já reduzido. 1273, reautorizado, nível 050. 050, 1273. 273, reduz a velocidade para 200 nós. Dizendo para 200 nós, 273. 1884, solo 08, livre à direita, chame solo 1219. 219, grata, bom, 1884. Tá, fui ILS, o cardeal 50. Cardeal 50, completo sinal ILS, 4 milhas para o marcador externo, chama agora a torre 118.6. Matou a 118.6, cardeal. Salvador, boa noite, 84, Livrão, muito boa noite. Boa noite, Bruno 884, táxi via Alfa Juliette para o 612, aqui 06. Alfa Juliette, 612, igual a 884. 4000 para 3000, igual no 776. 776, reautorizado 2000 pés, autorizado LS, reportabilizar no cultural localizado. Reportaremos, descendo para 2000 pés, igual no 776. 273, vetoração para sequenciamento, mantém a presente proa, seu limite ao cultural localizador, reduz a velocidade para 180 nós. Desça para 3000 pés, QNH1007, gol 1273. Descendo para 3000 pés, Billy 7, mantendo pro curso do lock, é o limite, gol 1273. Não é aproximação, aguarde pista livre. ...3603, reautorizado nível 050. Pushback acionar gol no 601 na posição 03. Precede é o Eco 111 da Força Aérea, agora no marcador externo, gol 1776. Reduzido, gol 1776. 3197, chama agora Centro Recife, 1288-1264. 288-264-3197. 0940, desconsidere. Vai ultrapassar a linha do localizador, seu limite é a radial 080 de Simbra, gol no 273. No 273, vai ultrapassar o limite do localizador, seria o QDMIC? Afirma, o QDMIC, magnética 080 de Simbra, gol no 273. 080 de Simbra, 273. Estabilizado, 1776, reduzidíssimo. 1776, complete na ILS, torre 1 no 8, decimal 6. 86. 76, boa noite, continua a aproximação, aguarde pista livre e forma. Tem um tráfico à sua frente. 2000, cabeceira no 0 para toque emitido. Level 380 and to Brazil, stand by sequence and the goalie departure of Fito transition. Stand by for clearance, Tom Major 3561. M603, após etapa autorizada 3000 pés, que é negócio 007. Para 3000 com 273, 603. Gol 1776. 1776, continua a aproximação. Autorizado pouso pista 10, vento 090 graus, 10 nós. Primeiro pouso, gol 1776. Cardeal 50, socorro RMTEUS 14. Chame controle 19.35. Chame controle 19.35.